Oi, povo! Está começando 9 minutos novinho em folha. Olá, Caio! Oi! Olha, 9 minutos será um pouco para discutir o tema dessa semana. Vamos falar sobre as gordices do nosso dia a dia. E nem adianta falar que isso é coisa dos que estão acima do peso, pois até mesmo os mais magricelas se entregam ao pecado da gula. Questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. Antes da gente começar com o podcast, eu preciso fazer um manifesto contra o ódio. Se eu falar que eu preciso segurar a boca, que eu preciso emagrecer, não me odeie. Se eu sou mais magro que você, a culpa não é minha. A culpa também não é sua. A culpa é do mundo. Se você é mulher que usa manequim 42 e acha que é uma baleia, lembre-se que há uns 50, 60 anos, essas medidas eram as mesmas da Marilyn Monroe, tá? De acordo com o dicionário informal, gordice é o ato do gordo. Para fazer gordice, não é necessário ser gordo de fato, apenas pensar como um, agir com ansiedade, gula, ser repetitivo e outras formas de se comportar de forma escrota e incômoda. Olha o preconceito surgindo aí, né? Pra mim, gordice é uma coisa fofa, não é uma coisa escrota, incômoda, ogra. É, se dar ao luxo de exagerar um pouco, sabe? Uhum. Se dar uma liberdade, mesmo que momentânea, por um dia, uma vez por semana, é. De fugir da dieta, de sair do convencional. Falando em gordice, qual a maior gordice que você já fez ou faz, Paula? Bom, devido à minha forma física nos últimos 2 anos, eu tenho feito gordices com uma certa frequência. Mas eu lembro de uma que foi um absurdo. Teve uma época que eu tava cismada com açaí, então eu tinha que tomar açaí quase que todo fim de semana, sábado e domingo. E eu tinha uma amiga também que fazia o mesmo. Só que essa minha amiga tinha 1,80, modelo, bonitona e tal. E lá vai a Paula querer acompanhar. Aí um dia a gente tinha jantado lasanha, comemos até falar chega. Aí deu vontade de tomar açaí. Cai, a gente ligou pro lugar. Pediu 500ml cada uma de açaí e tomamos aquilo ali feliz da vida e uma Coca-Cola para rebater. E tem uma que você faz assim constantemente? Tem. Tem um milkshake em Itabirito que é de Nutella com chantilly. A coisa é indecente. Eu ir em Itabirito e não tomar esse milkshake é quase que impossível, sabe? Então aí eu dou uma controlada durante a semana porque eu sei que no fim de semana eu vou extravasar. Eu tenho 2 gordices que eu faço cotidianamente. Uma vez por semana, a segunda-feira, quando eu chego do trabalho, eu passo na padaria e compro 0,5 quilo de salgadinho. Nossa senhora! E como? Ah, nem é tão gordice assim. O meu almoço dá mais ou menos uns 300 gramas. Uhum. Eu não almoço tanto assim. Se você pega à noite, o jantar é de 0,5 quilo. E pra rebater? Coca-Cola. Sim. A outra gordice que eu faço é uma vez por semana, voltando do trabalho também, eu paro no tio do cachorro-quente. Sabe aqueles carrinhos que ficam na esquina da igreja? Sim. Milho com cabelo, o ketchup com 1 litro de água pra render. Uma vez por semana. Eu já tava com um cachorro quente completo. Resumindo, 2 gordices por semana. É, sabe aqueles que tem até farofa, codorna, esse aí, é esse. Que é mexido. Exatamente. Caio, você comentou que engordou um bocado em pouco tempo. Mas você já precisou fazer dieta? Não, eu nunca fiz e nem pretendo fazer. Até porque eu não acredito que fechar a boca é a solução. O mundo tá gordo, que existe uma infinidade de alimentos gostosos à disposição. A gente pode comer de tudo, desde que sem exagero, né? É. Isso é fácil falar no papel, na prática já são outros 500. Mas pra mim, educação é o começo de tudo. Pra mim também é muito cômodo, eu como magro falar sobre isso, porque eu posso comer uma torta de chocolate sem sentir tanto os efeitos. Mas eu acho que os 30 quilos, né, mais ou menos, eu acho que eles te fizeram bem, você ficou mais bonitinho. Você não me conhecia antes. Ah, mas eu vi foto. Eu tô tentando uma reeducação alimentar pela segunda vez. Desde que eu descobri que eu tenho hipotireoidismo, eu dei uma engordada e tal. Enfim, Ronaldo Fenômeno já emagreceu e eu ainda não. Mas eu tive um problema de coluna e tal, então eu tive que parar com a atividade física, mas se Deus quiser vai dar certo. Vou deixar de ser gordinha. Tô quase no início do size. O que, que você faz pra se reeducar? A reeducação alimentar ela é bem tranquila, assim, sabe? Tipo, no dia a dia. Durante a semana é muito fácil de controlar e tal, mas chega fim de semana que é o mais complicado. Por exemplo, minha mãe, sexta, sábado, ela não quer fazer comida e eu sou terrível na cozinha. Então, fim de semana é uma pizza, um sanduíche, alguma coisa pronta, que me arrebenta de fato. Mas no dia a dia é super tranquilo. É igual você falou, você pode comer de tudo, só que sem exagero. Se aquela dieta que você abre mão, sei lá, de refrigerante totalmente, de doce totalmente, sabe? Você tira tudo, tudo que você gosta, que você tá acostumado, essa não dá certo. Ela vai dar certo durante 1-2 meses no máximo. Depois, a pessoa, na hora que ela perder peso, ela vai ficar feliz com aquilo, vai achar que pode comer o mundo de novo. Aí come e engorda, então não dá certo. Pensando em quem sonha perder uns quilinhos... Sou eu. A gente tem uma dica, né? É. Duas jornalistas criaram o blog Dupla Gordice. Quem quiser acessar é duplagordice.blogspot.com.br. E lá elas dividem as experiências desse processo de educação alimentar. Há 6 anos, as duas compartilham as glórias e as dificuldades de um tratamento alimentar sem remédios ou cirurgias, movidas apenas pela força de vontade. Elas dão dicas super legais para você substituir coisas que a gente pratica na gordice, né? Por coisas mais leves que não vão te dar aquele efeito sanfona. Se você acessar o blog, vocês podem ver a foto delas, o antes e o depois. Confesso que deu uma melhorada nas duas, viu? Eu acredito que há muitas outras alegrias na vida além da comida. Claro que uma gordice de vez em quando é muito bem-vinda e necessária, mas é só misturar os prazeres de uma macarronada, como a noite no cinema, um bom livro. É, compra um milkshake, um pacotão de pipoca, assiste um filme que você vai sair de lá super feliz. Ah, gente. O 9 minutos fica por aqui, com muita água na boca. Eu aposto que você vai parar de ouvir esse podcast e vai fazer uma gordice. Tá na hora do lanche, né? É isso aí. Então tá bom. Então até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Swing your hips, a baby, makes me wanna flip. Let's mambo, mambo gelato.